Estamos apresentando Flashback Back Back. Bora dançar, vamos lá. Danado, ladrão da João Fredo pra lá. Cardoso, Cardoso, Cardoso, Cardoso. Não teve bolo hoje. Feliz. Não é aniversário do Padre Cardoso. Alô, Cardoso! Nilson Marques está com a gente. Fechado do Pequeno Gostoso. Ele já está pronto. Pequeno Gostoso, Gostoso. O som do Pequeno Gostoso é de todos os ritmos, é de todos os gostos. Ele é de todos vocês. E aí, Toquinha? Lá do Cardoso, vai. Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal, never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Vou tocar pra ti hoje, vou. Mas qual é o pagode que tu quer? Vem cá. Só um. Um samba, samba, samba. Samba ou pagode? Ou swingueira? Swingueira? Tu quer mexer o popozão? Só não vou tocar o Guga, tá bom? Fernando Bombozê! Vou tocar. Fica à vontade. Fica à vontade, meu amor. Cardoso toda quarta-feira. É muita festa, é muita alegria. Rebelde vai tocando, vocês vão dançando. 1, 2, 3, 4. Estamos apresentando Flashback Back. Flashback. It's a flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Is this feeling going on? Parabéns pro Maicon aí. Alô, Maicon, parabéns, meu irmão. Alô, Betty. Cadê a Sueli? Aí, meu primo. Meu primo DJ Benilson Max. Sucesso! It's a flashback. Flashback. Fique à vontade. Dropping you this line to give you peace and to set your weary mind at ease. I know that. Quero agradecer a presença da minha amiga Cris, a Lênia, também as minhas favoritas, junto com meu amigo DJ Silvinho Vinil. Obrigado, Silvinho, pela presença, meu irmão. Tamo junto. Alô, Silvinho, manda um CD. Quero ouvir amanhã. Bora, Cardoso! Sacode tudo!

estamos apresentando Flashback. He pulled up in a cloud of smoke. So much was said, but nobody spoke a word. So I took a chance and he followed me home. I knew he wouldn't beg, so I gave in without fighting. Solta o som, rebelde! So long since I love this way. So e aí, vamos nessa! Ninguém pode ficar parado! Caia neste astral! Caia nesse rebolado! Balançando, sacudindo, agitando a galera! O som do sucesso! O maestro da saudade. Agora a gente vai fazer a cabeça do povo, né? Vamos fazer a cabeça da galera. Afinal de contas, já faltando 5 minutinhos para as 3 da manhã, a nossa reta final, atendendo a pedidos. Você que pediu um pagode, um rebelde, toca assim. Estou precisando de um tempo pra pensar nesse nosso amor que só me tem feito chorar. Parece que pra esse amor me entreguei demais. Pagode é pra mim, é isso aí, ó. Talvez o meu amor até que sufocou demais. Por isso eu tenho que parar pra pensar. 1, 2, 3, 4. Leve a mal se estou saindo justamente agora. Te amo. Só um aviso aí, a dona NASA. Mas tenho. Dona NASA. Agora. É proibido fumar aqui dentro, tá, meu amor? Descobrir o que você

deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Eu gosto. Te amo como louco. Estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim, desesperadamente. Eu choro por você. Meu coração carece do seu amor. É assim, então vem. De ver. Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você. Cigana. Obrigado, gente. É a nossa reta final. Eu pensei que fosse fácil te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia lhe ver. Infelizmente eu descobri, não é assim. E então eu descobri, amo você. E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você. Estou mal. Vem me ajudar. Preciso de você. Sofrer. Estou com medo de não aguentar. Estou perdendo a razão de viver. Preciso de você. Estou cansado de sofrer. Estou com medo de não aguentar. Obrigado, gente. Estou perdendo a razão. Reta final. Sabe, você que brigou com aquela mulher? É, brigou. Brigou por causa de outra mulher. Aí a mulher é gente boa, ela falou assim mesmo pra ele: vai lá e volta com ela, vai. Sim, tem que haver felicidade para que seja verdade. Nosso caso de amor. Sim, é gostoso quando a gente se beija. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Paixão. Vai pra cima! Pra que brigar e guardar meus sentimentos? Estragar os bons momentos pra depois. Gente! DJ Rebelde! Hey. bem rebelde, me leva junto com você. Meu bem, eu te peço, não me deixe só. E aí, rebelde, me leva! Me leva junto com você. Me leva junto com você. Me leva, mulher! Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu. Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar. Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu. Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar. DJ Rebelde! Quando te encontrei, toma! Te juro, não pensei que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. Obrigado, gente. Valeu. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora. Atenção, Cardoso, não chega aí, Cardoso. Não está preso. Esse amor, eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem. Um amor tão lindo igual a você não tem. Vou te proteger com o meu sentimento. Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor no ar. Me conte uma história e fale do nosso amor, do nosso. É, Laris. Adoro ouvir um. Eu gosto de ver sempre comigo. Da sua voz. Dizendo assim. Te quero sorrindo, perto. Sorrindo. Dentro de mim. No meu olhar. No coração. Ó, minha doce paixão. Eu quero estar na sua pele. Vou tocar tua música, amor. Seu perfume, tenho ciúme dos seus olhos em outra direção. Porque seu corpo sedutor passou a ser o meu costume, onde viajo toda noite pra outra dimensão. De você assim, com um sorriso aceso, amorê. Vai, Larissa, pra ti, mulher. Feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade.

está torcendo pra tudo acabar. E aí? Não sei porquê. Não se importe com intrigas, pois amo você. Também amo você, então não tem razão pra se preocupar. Te quero aqui, o meu coração quer te encontrar. Amor proibido é a nossa sina. Só quero te amar. Mesmo que isso tenha em briga de família, não vou te deixar. Vai tocar DJ Rebelde, o maestro da saudade, a nossa canção de amor. Vai tocar DJ Rebelde, o maestro da saudade, acabe com minha dor. Banda 007. Olha o nosso hino rolando. Vai! Muita gente tá torcendo pra tudo acabar. Não sei porquê. Não se importe com intrigas, pois amo você. Também amo você, então não tem razão pra se preocupar. Te quero aqui, o meu coração quer te encontrar. Amor proibido é a nossa sina. Só quero te amar. Mesmo que isso tenha em briga de família, não vou te deixar. Vai tocar de DJ Rebelde, o maestro da saudade, a nossa. Obrigado, gente! Vou deixando a minha última. DJ Rebelde, o maestro da saudade, acabe com minha dor. DJ Rebelde! Obrigado, gente. DJ Rebelde, o maestro da saudade, tá tocando a nossa canção. Na época! Quando te vejo, o desejo é mais forte, bate forte o meu coração. Aê, Sueli! O meu coração. Na época! Vem sem medo! Vem pra cá. Você sabe que eu também te desejo o que sinto é. Obrigado, Raquel, obrigado. Te amar. Seu grande amor aí com a gente, valeu. Vem sem medo. Vem pra cá. Valeu, Cardoso. Sabe que eu também te desejo o que sinto. E a gente vai deixando a nossa saideira. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Rebelde. A nossa canção. Quando te vejo, o desejo é mais forte, bate forte o meu coração. Obrigado, gente! O meu coração. DJ Rebelde! Júnior e Neto é sucesso! DJ Rebelde, o maestro da saudade, tá tocando a nossa canção. Quando te vejo, o desejo é mais forte, bate forte o meu coração. O meu coração. Vem, vem, vem. Vem sem medo. Vem pra cá. Você sabe que eu também te desejo o que sinto é o mesmo, só quero te amar. Vem sem medo. Vem pra cá. Você sabe que eu também te desejo o que sinto é o mesmo, só quero te amar. DJ Rebelde, o maestro da saudade, tá tocando a nossa canção. Quando te vejo, o desejo é mais forte, bate forte o meu coração. O meu coração. Te imagino aqui, parece tão real, não poder te tocar, isso me deixa mal. eu começo a viver esse amor de montão. Quando o DJ Rebelde toca nossa canção, vai! Renascerá, reviva. Bora, Berti! Renascerá, pega minha foto. Reviva esse amor. Qual o Brudencia então? Oh, DJ Rebelde toca nossa canção pro povo ouvir. É a saideira do Rebelde. Quando estou no meu quarto pensando em você, a canção que me lembra nós dois toca e quero te ver. É quatro som. É o DJ Rebelde de Belém do Pará. DJ Rebelde. Que me faz recordar esse amor. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde Saudade. Rebelde Saudade. DJ Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Esse amor. DJ Rebelde toca sempre nossa canção pro povo ouvir. DJ Rebelde. Alô, galera, aqui quem fala é Adelson Freitas, da banda Eu Mais Um, juntinho com meu amigo DJ Rebelde, o maestro da saudade, tocando nosso mais novo sucesso, Renascerá. Renascerá. Música linda, versão linda, a gente traz. A gente fez essa linda canção pro Maestro Rebelde, pra tocar pra vocês que dão valor. Valeu, gente! Valeu, Badu Cardoso. Vou deixando mais um hino do Rebelde, mais uma música do Rebelde. Vai! Quando estou no meu quarto pensando em você, a canção que me lembra nós dois toca e quero te ver. Quem é que toca? Quem é? É o DJ Rebelde de Belém do Pará, que me faz recordar esse amor que me leva pro ar. Renascerá! Renascerá, reviva esse amor. Renascerá, reviva. Obrigado, gente! Obrigado, Badu Cardoso. DJ Rebelde toca nossa canção pro povo ouvir. Essa aqui, Cardoso. Escuta esse som aí. Brilhou, brilhou, brilhou. Uma estrela no céu brilhou. Ela me olhou e disse: DJ Rebelde, dá um show. É o maestro da saudade. Pronto. Que toca agita com amor. Que tem seus seguidores. Graças a Deus. Faz você curtir, também faz você se apaixonar. Dançando agarradinho no seu passado, vai lembrar as músicas do Rebelde, das coisas boas que o hino, recordações medo não há. Bora lá! Mostrando a juventude o que é de bom tem que durar. Quem toca, mulher? DJ Rebelde é o maestro da saudade. O maestro da saudade. Ele agita sobre as recordações. Quem é? DJ Rebelde é o DJ. DJ do povão. Rebelde. Some das recordações. DJ Rebelde. Olha o fofo aí! Ele agita, só me traz recordações. Quem é? DJ Rebelde. corações. DJ Rebelde. Lúcia Mack. Esse é um sucesso da minha igreja amiga Lúcia Mack. E deu de presente um rebelde, minha vizinha. Olha o vozeirão da mulher. Vai você curtir, também vai você se apaixonar. Dançando agarradinho, no seu passado vai lembrar das coisas boas que pra mim marcou. Recordações, melhor não há. Mostrando a juventude o que há de bom tem que durar. DJ Rebelde é o maestro da saudade. Ele agita só me traz recordações. Quem toca é quem toca. DJ Rebelde é o DJ, DJ do povo. O maestro da saudade. É o maestro da saudade. Ele agita, só me traz recordações. DJ Rebelde é o DJ, DJ no povo. Só me traz recordações. Só me traz recordações. Só me traz recordações. Como não ter admiração por essa pessoa? Meu maestro. Pessoa que encanta os corações do seu público, que por onde passa vai deixando a sua essência. Com tanta humildade e sem medir esforços, ele vai em todos os lugares, sempre com o seu humor e sua autoestima. Nos transmite muita alegria com as recordações, deixando a legião da saudade com o coração cada vez mais apaixonados pelo seu trabalho. Com tanto amor no que faz, ele vive a música com profissionalismo para agradar o seu fiel público. Ele consegue nos fazer sorrir com o seu encanto quando está tocando. O homem da saudade do momento. O homem da saudade do momento. O DJ que faz a música esquecida da vida novamente. Ele se chama simplesmente Rebelde. Rebelde. Rebelde. Rebelde. Rebelde. O seu maestro da saudade do mundo. Porque ele faz você viajar e voltar ao túnel do tempo. Obrigado, maestro, por nos dar a oportunidade de viver tantas recordações com você. Obrigado, gente, a todos vocês. Valeu, Cardoso! Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Salvador. Obrigado, meu pai. Obrigado, o meu pai, o meu homem do universo. E se chama Deus. Sem Deus na nossa vida, a gente não é nada. Espírito Santo, ore por mim. Valeu, gente! Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Mais uma quarta-feira de sucesso. Obrigado! Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem em interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. DJ Rebelde. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Obrigado a todos vocês por terem nos recebido aqui, pois a nossa equipe agradece a você que esteve presente nesta festa. Tchau, tchau, tchau, tchau e tchau. Até a próxima. Obrigado, meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.